Senhor é minha luz, minha salvação. De quem terei medo? Nele estou bem. Nas trevas, seu brilho me ilumina. Ele é meu sustento, força e abrigo. Eu cantarei, o celebrarei, o Senhor meu Deus louvarei. Em sua casa quero permanecer, contemplar sua glória, o glorificar. Quando os ímpios avançam, não tremerei. Eles tropeçam e caem, tudo está sob seus pés. Se um exército se levantar, meu coração fica firme, pois estou seguro, em seus braços eu sirvo. Eu cantarei, serei, celebrarei, o Senhor meu Deus louvarei. Em sua casa quero permanecer, contemplar sua glória, o glorificar. No dia da aflição Ele me protegerá, no abrigo de sua tenda ali me esconderei. Cantarei louvores ao som da trombeta, elevado na rocha, estou cheio de festa. Eu cantarei, serei, celebrarei, o Senhor meu Deus louvarei. Em sua casa quero permanecer, contemplar sua glória, o glorificar. Quero permanecer, contemplar sua glória, o glorificar. Quando estou oprimido, tu és meu refúgio. Nas provações, sei que és meu juiz. Meu coração espera e se fortalece no Senhor. Coloco minha vida. Eu cantarei, celebrarei, celebrarei, o Senhor meu Deus louvarei. Em sua casa quero permanecer, contemplar sua glória, o glorificar.